pode crer. É isso aí, The Dog Negro Thales, também estamos aqui. The Filosofia Negra, pode crer, é. Meu Deus, eu não enxergo, só vejo escuridão. Meus dias são incertos, escorrem pelos dedos meus rabiscos. Poemas, protestos, em cena, queria tanto ver. Um mundo sem tragédias, queria tanto ter. Pureza em minha alma, urbana, humana, mas desacreditada pelos castigos do mundo. Um sagrado vagabundo que desperta a surpresa de quem está por perto. Se me tirassem da certeza, eu seria uma fortaleza. E as belezas e ilusões não se poriam sobre a mesa. A humilhação de cada dia não seria mais a mesma. Pra mim não é surpresa, a gente só com malvadeza. A maldição que me persegue é o ódio e a tristeza. A vida é muito curta, a morte é ligeira. Pelas ruas, as tretas, as drogas correm nas veias. Eu já vi por aí tanta coisa feia. Os fantasmas do ódio, os monstros da falsidade. Ambição, desamor, hipocrisia, maldade. Como querem entrar no céu com esses tipos de guerra? E essa alma cebosa que nos domina agora. Vixe Maria, Nossa Senhora, olha lá mais um velório, mais uma mãe que chora. Não querem enxergar o homicídio, o genocídio. A vida sempre foi difícil, moleque doido. Eu vejo gente, eu vejo sangue. Eu vejo grandes governantes comandando tanques. Em um massacre itinerante, inconsolável, é revoltante. Abra os olhos para a vida. Sua alma positiva. Abra os olhos e a mente. Sua alma consciente. A vida já não é a mesma quando perdemos alguém. Nessa hora pedimos a Deus que nos leve junto também. A vida não é muito boa, temos que saber viver. Pra que matar os outros se um dia iremos morrer? Lamentando pelos que foram por competência e muitas falhas. Se hoje estamos presentes, estamos diante por causa das armas. Amigo não tem, inimigo não falta, da maldade um só coração. Não quero viver do lado que tem, sou aliado do cão. The Dog não quero matar, The Dog tento me encontrar. The Dog algo me perturba, nem Cristo matou, vida salvou. Seu que eu peço ajuda, Senhor Jeová. Deus meu, Deus seu, Deus nosso, perdoe nossas falhas. E salve a todos que necessitam da sua palavra, que tá largado no mundo. Do chulau, do terel, da batalha no mundo. Da garrafa, se destruindo de noite, meu irmão, meu irmão. Abra os olhos para a vida. Sua alma positiva. Quantas noites em branco eu passei, pensando na vida com mais dificuldades eu me deparei. Nas minhas viagens e loucura eu nem pensava, aprontava, fazia de tudo e achava que não dava nada. Mas um corpo sem alma vagando pelo mundo, minha vida passando em branco e eu tirado como vagabundo. Mais um otário acabando com a própria vida. Irmão, pare pra pensar. Se liga, só lembramos de Deus quando estamos sós, ou nas horas difíceis quando estamos na pior. Nas nossas incertezas, no corre-corre do dia a dia, são várias situações que nos envolvem. Temos que lutar, batalhar e ser forte, porque o inimigo, ele tá aí pra matar, pra roubar e destruir. A guerra na quebrada já derramou tanto sangue. Seja consciente, irmão, e se dê uma chance. Pra que tanto ódio semeado em seus corações? A molecada daqui já cresce sem perspectiva, não quer enxergar e encarar de frente a vida. Toda a vida a mesma cena, a mesma história. Eu nunca vi bandido morrer com glória. Vida dura, sentença, condenação. Já vi diversas vezes essa cena, meu irmão. Abra os olhos para a vida.